Doente de amor, buco em remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Com a dor do amor, é com outro amor. E a gente cura. Fui curador desse mal de amor na boate azul. E quando a noite brisando, cagão da loja, Daniel Rancho pra casão, fogo dormir. Aí é bom, viu, Daniel? E a dama da noite estava comigo. Também vou embora. Pra mim, Daniel tá ruim. Fechar as portas sozinho. Eu tive que sair. E sair de que jeito? Se nem tenho rumo, sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais. Eu consigo me lembrar sequer qual é o nome. E essa também vai tocar nos paguedões do meu amigo Valci Fox Cabuloso. Paguedão Fox, o paguedão do Fox Cabuloso. Ei! Ei! E a dama na luz, a galera fica tolando rosa. Que sair de que jeito? Se nem tenho um, sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais. Eu consigo me lembrar sequer qual é o nome. Cachorro no banho em boa viagem. Se agarra.